lá vai fogo. O DJ do baile, o famoso garanhão, conhecido entre a mulher como o famoso putão. Ela viceia de fogo, do fogo pro xerecão. Joga, joga, joga, joga, joga aqui pro safadão. Joga, joga, joga, joga, joga aqui pro safadão. Que eu tô de pau durão, de carro cheio de tesão. Joga, joga, joga, joga, joga aqui pro safadão. Joga, joga, joga, joga, joga aqui pro safadão. Joga, joga, joga, joga, joga aqui pro safadão. Saudade de produções, tá jogando de Louis Vuitton. De tu fica fazendo essa merda chique. Só bebe bucanas, só fuma haxis. O Didi tá tocando no baile, ela para tudo com as faixas rosa. Vai calica, vai calica, cê tá aí rebola. Vai calica, vai calica, cê tá aí rebola. Vai calica, vai calica, cê tá aí rebola. Ela fica de ponta naquele pique. Trem bala gosta, ela fica de ponta naquele pique. Trem bala gosta, vai calica, vai calica, cê tá aí rebola. Vai calica, vai calica. Lá vai fogo! O DJ do baile, o famoso garanhão, conhecido entre a mulher como o famoso putão. Ela viceia de fogo, do canto pro xerecão. Joga, joga, joga, joga, joga aqui pro safadão. Joga, joga, joga, joga, joga aqui pro safadão. Que eu tô de pau durão, de carro cheio de tesão. Joga, joga, joga, joga, joga aqui pro safadão. Joga, joga, joga.